Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos. Eu sou a Ana. E eu sou o André. Bem-vindos. Fala, gente! No episódio de hoje, a gente voltou a se reunir com a Mariana e o Felipe da cicloviagem De Volta ao Mundo, Pedais pelo Mundo, em que eles nos contarão em duas partes sobre sua passagem pedalando pelas ilhas da Indonésia. Então ficou Bali e Java para esse episódio, e a ilha de Sumatra será no próximo episódio. Tivemos que dividir o episódio sobre a Indonésia porque tinha muita coisa interessante para eles nos contar, e seria bem apertadinho condensar tudo num episódio só. Além de que é uma região bastante incomum de ouvirmos histórias de cicloturismo, parece que não é uma região muito famosa para brasileiros pedalantes. E nós vamos com a Mari e o Fê para saber o que eles descobriram por lá. Bora lá, mas primeiro vamos agradecer os apoiadores da plataforma Apoia-se. Silvio Ferreira Mendes. Márcio Tagliaro Jans. Pedais pelo Mundo. Cássio José Souza Barbosa. Juliano Krieger. Enio Paipa. Daniela Nalim. Celso Sakamoto e Rafael Asprino. Valeu, pessoal! E também os apoiadores Loja Virtual Pedarilhos e Campa Equipamentos. Mas também existem outras maneiras de apoiar o nosso podcast que não envolvem dinheirinhos. E ajudam a gente imensamente, né, André? É verdade. Então você pode compartilhar esse episódio com seus amigos, dá para deixar uma opinião e 5 estrelinhas lá no iTunes também. Comentar e compartilhar o post do podcast nas redes sociais. Visitar o post desse episódio lá no blog Pedarilhos, que tem extras de cada episódio, e também todos os links que vão ser falados durante o programa. E aproveita que já tá lá e deixa um comentário sobre o que você achou desse podcast. Uhum. E um último recado, salve a data do Encontro Nacional de Cicloturismo. É verdade, vai ser no feriado do Corpus Christi, que é nesse ano, dia 20 a 23 de junho, né, Ana? Isso. Geralmente acontece nas redondezas lá de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. E em breve o clube irá divulgar a programação e a data das inscrições e todos os detalhes. Por enquanto é só o salve a data. Mas deve estar sempre muito bom, como nos outros anos. É, a gente já tem participado há muitos anos e todo ano a programação se supera, então sempre a gente fica com aquela vontade de ir de novo. É. Então vamos lá pro episódio, Ana? Vamos lá ouvir histórias da Indonésia. Bora! E aí, pessoal? E aí? Depois de um longo tempo sem nos falar... E pois aí, é. Gente? Grande Pedarilhas. Essa produção de cerveja tá rendendo, viu? Porque nunca mais ouvi falar deles. É produção de cerveja colheita. Produção de cerveja, é. Colheita, sabonete. Ah, tinha sabonete também. Tem os cachorros, é. Os cachorros, vocês estão com a vida muito busy aí, viu? É, no verão as coisas apertam aqui. E vocês, como é que estão? Como é que estão os pedais pelo mundo? A gente, da última vez que a gente se falou, a gente já conseguiu pedalar vários quilômetros aí, viu? A gente já tá no Vietnã. A gente tava na Malásia a última vez que a gente se falou, né? É, a gente tinha acabado de entrar na Malásia, gravamos o podcast da Coreia, e aí já passou aí um tempinho, agora a gente tá no Vietnã, mas a gente vai falar da Indonésia nesse podcast. Ah, legal. É, a gente tentou conversar antes, mas não deu certo, né? Foram uns 4 meses aí. Ah, mas vamos lá, então. O que aconteceu nesse tempo todo? Nossa, aconteceu um monte de coisa, né? É, mas a gente vai contar dos outros países depois. Vamos contar. A Indonésia a gente tem bastante coisa pra contar. É, a gente... Foi bem legal, assim. Depois que a gente se conversou lá, quando a gente tava na Malásia, a gente teve até foi um tempo um pouquinho corrido na Tailândia, porque a gente tava... E também um dos motivos que a gente não fez o podcast antes, porque a gente tava com foco de chegar no norte da Tailândia até as datas festivas, né? Do Natal e Ano Novo. que a gente tinha se comprometido com um house sitting para poder descansar as pernas e colocar uns trabalhos em dia. E aí, naquela época, para vocês estavam difícil por causa das colheitas e aí não conseguimos fazer o podcast da Indonésia. E aí depois a gente voltou para pedalada e também veio um pouco corrido. E aí a conexão na internet às vezes não era... Favorável. Né? No Camboja também a gente estava bem ruim de conexão de internet, então aí foi atrapalhando. É. Mas a gente chegou só pra gente... Depois que a gente saiu da Coreia, né, com dar continuidade do podcast, a gente terminou nosso pedal na Coreia no final de junho. E a gente chegou na Indonésia no início de julho. Né? Dia 3? Dia 3 de julho. 3 de julho a gente chegou na Indonésia. A gente foi de avião. A gente pegou um voo de Seoul até Bali, Denpasar. A historinha da Indonésia começou por ali. Pra dar um panorama assim, geral pra vocês, a gente separou uns tópicos aqui que eu acho que é bem legal pra introduzir um pouco do país. E acho que um que é bem interessante, que acho que a gente sempre aborda esse tema, que é a parte do visto. Todo mundo quer saber isso. Como é que funciona o visto, então acho que já vale a pena a gente começar esse podcast aí falando do visto pra Indonésia. Porque é um pouquinho... tem uns truques, né? Tem uns truques que vale considerar. Ele tem truque, mas não tem muito segredo. E ele vale pra todas as nacionalidades, não é só pro Brasil. Então ele tem duas maneiras. Ou você vai ter 30 dias, ou você vai ter 60 dias. Você não paga. Pode pedir para 90 dias também, mas é mais complicado. Pode. Ah. A gente teve a primeira experiência, a gente chegou na Indonésia, em Bali. Então, a gente conversou com um amigo que tinha ido para a Indonésia também, mas ele acabou perdendo alguns detalhes das informações e a gente também não procurou em outras fontes. Aí, quando a gente chegou lá em Denpasar, a gente cometeu o erro de não solicitar o visto de 2 meses logo na entrada do país, né, no agente de imigração no aeroporto. E por ser um país grande com muitas ilhas, a gente já queria de cara passar 2 meses para a gente poder aproveitar o caminho. É. Mas aí a gente sempre fica com medo daquela de chegar no aeroporto e falar que você quer ficar mais e aí eles não darem o visto. Então a gente tinha combinado, eu falei, quando a gente chegasse no aeroporto, a pessoa perguntasse quantos dias você vai ficar. O agente de imigração, né? A gente falou 30 dias. E aí eles deram um visto de 30 dias, só que quando eles carimbam o seu passaporte com o visto de 30 dias, tá escrito que 30 dias sem extensão. Então, mesmo que se a gente quisesse solicitar a extensão, a gente não poderia. Não poderia. A gente ainda tentou ver se era possível, assim, né? Se aquilo ali era só meio que ilustrativo. Mas, na verdade, não pode. E a gente dançou, né? A gente, infelizmente, perdeu aí a oportunidade de ter pedido o visto de 2 meses logo de cara. Então, se você quer pedir os vistos de 60 dias, quando você chega lá no aeroporto, eles vão te perguntar quantos dias você quer ficar. Você vai falar 60, ela vai te mandar para um outro setor, você vai pagar $35 e eles vão te dar um outro visto. Um outro carimbo. É um outro carimbo que permite a extensão. Ele já, ao invés do carimbo que a gente ganhou logo de início, que é o 30 dias sem extensão, ele te dá um carimbo com 30 dias com possibilidade de extensão, caso você solicite, né? E aí você tem até 30... Ah, tá. Você vai ter até 30 dias para ir num posto de imigração, que não é dentro do aeroporto, e lá você vai solicitar a extensão. Aí você tem que pagar mais $30. Mais $30. É bem salgado o preço. Das contas, você gasta aí $75 por pessoa. Eu acho que... Mas é como a gente pagou... dá mais ou menos aí uns 65 a $70 americanos, né? Dos Estados Unidos. E aí é bem salgadinho, assim. Então, pra quem pretende ir pra Indonésia e quer ficar 2 meses lá... Já tentar isso de cara mesmo. De cara. Exatamente. Na hora chegou no aeroporto, vai falar com a gente de imigração lá, que ele vai carimbar o passaporte, ele vai perguntar quantos dias você quer ficar? 60 dias. Aí ele vai te carimbar o passaporte, você vai pagar a tarifa logo do aeroporto, que é a taxa lá de $35, e logo em seguida você tem que ir para um posto de imigração. Que faz o trâmite de extensão. E aí vale lembrar também uma outra coisa que é super importante. Você precisa de tempo para fazer a extensão. A gente conseguiu fazer um truque e a gente levou 5 dias para conseguir nosso passaporte de volta. A gente, na segunda vez que a gente teve que, consequentemente, a gente ficou 1 mês na Indonésia. Aí a gente voou para Singapura, que a gente vai abordar depois, quando a gente começar a falar um pouquinho da pedalada da Indonésia. A gente voou para Singapura e voltou para a Indonésia. Então, quando a gente voltou pela segunda vez para a Indonésia, a gente fez a solicitação. A gente estava na cidade de Surabaya. Aí a gente foi direto, chegou segunda-feira, a gente pagou a taxa do aeroporto. No mesmo dia, a gente foi lá para a imigração para poder fazer a papelada para extensão do visto. E aí, eles te dão um formulário, você vai lá na imigração, você preenche, eles te dão um formulário, você preenche esse formuláriozinho lá, precisa de... Você precisa ter uma cópia da passagem? Tem que ter uma cópia da... Na verdade, não precisa ser uma passagem, pode ser uma reserva de passagem. É uma reserva, saída, exato. Comprovar a saída do país em 60 dias e a cópia do seu passaporte. Não, você tem que ter uma reserva com 30 dias, dizendo que você vai sair em 30 dias do país, porque aí você justifica, não, eu tenho visto para 30 dias, eu vou sair em 30 dias, mas é uma reserva, aí você pode mudar a data e aí você consegue depois mudar a data, né? Então tem alguns sites que você consegue fazer a reserva online. E aí eles aceitam esse tipo de documento. Então eles vão precisar de uma reserva de passagem aérea com 30 dias de validade, né? Para você, não 30 dias de validade, mas com 30 dias de... Para a data de saída. Aí eles vão te dar um formulário para você preencher. A gente deu foto? Não. A gente tira foto lá, né? Tira foto lá. E aí você dá a entrada na papelada, ele tem uns formulários lá. Dando a entrada na papelada, você tem que fazer um pagamento no banco. E depois ele vai te dar uma data pra você voltar na imigração. É bem chato. Nossa, é muito chato, cara. Duas vezes lá no Você tem que voltar, de imigração pra fazer. Então, assim, eles falam que o processo pode durar até 2 semanas. Dependendo do fluxo de pessoas que estão fazendo a extensão, entendeu? Vamos supor, a maioria das pessoas, quando elas chegam na Indonésia, elas vão chegar por Bali. O porto de Denpasar da imigração é um dos mais demorados. Que é a ilha que tem mais O fluxo mais de turista é muito grande, né? Então, lá eles falam que demora até 2 semanas. Como a gente estava num lugar um pouco mais avançado, a gente conseguiu pegar em 5 dias o nosso visto. Mas vale lembrar pra galera aqui que chega por Bali, se for aplicar a extensão por lá, pode ser que demore um pouco mais. Então, é bem chatinho, assim, essa E todo esse tempo de molho lá. Exato. Exatamente. É, mas Bali, assim, por um lado, se você chega em Bali, assim... Tem coisas pra fazer, né? Então, dá pra você, assim que chegar no dia seguinte ou no mesmo dia, caso o horário permitir, você já vai na imigração, resolve toda a papelada e aí você vai visitando a ilha, porque tem muita coisa em Bali legal pra visitar. Ali na região de Denpasar, né? Na parte principal. E aí, conforme o cara vai te dando as datas pra voltar na imigração, pra uma primeira volta é pra você tirar foto, e a segunda volta é para você coletar os passaportes. E então, você vai precisar voltar na imigração ainda 2 vezes, né? E aí eles coletam a digital também. Fazer a biométrica, no mesmo dia da foto. Então, você vai aproveitando, conhece a cidade, e aí demorou 1 semana ou um pouquinho mais, aí 1 semana, 10 dias. Aí Mas você... acho que é o suficiente lá em Bali, porque é uma ilha pequena. Mas dá pra você... Dá pra se perder um pouquinho, em 10 né? dias dá pra você fazer bastante coisa. Aí de repente você pode fazer... Se quem for de bicicleta, de repente pode fazer um loop, né? De bike e... Não sei lá. Enquanto aguarda. Não precisa ficar necessariamente parado ali. Porque não é muito grande. Tá. E tem bastante coisa pra ver. Porque Bali é bem legal. E aí a gente chegou em Bali. Aí a gente tinha esses 30 dias. A gente tinha eu queria começar esse podcast também dando um panorama assim sobre o país também, né? Bom, legal dar uma introdução. A Indonésia em si é muito grande, assim. Então você tem que escolher o que é que você quer fazer na Indonésia, principalmente para quem vai pedalar ou para quem vai mochilar também, né? A Indonésia, eu tava vendo algumas curiosidades aqui lá na internet, ela tem 17.500 ilhas. É gigante, assim. É o quarto país mais populoso do mundo. Tem 261 milhões de pessoas. É 60 milhões, um pouco mais que o Brasil aí. Quase 60 milhões a mais. E ele tem duas partes, assim. Quando você vai pra Indonésia, pelo menos as informações que a gente pega da Indonésia turística, é as praias, são as ilhas, aquela coisa paradisíaca. E na nossa pedalada, porque a gente optou seguir pro oeste, a gente não viu nada disso. Porque a gente foi nas ilhas principais, né? Porque, até porque quando a gente tá de bike, você tem que levar em consideração que às vezes você tem que colocar sua bicicleta num barco e às vezes não é tão conveniente. E também às vezes não é conveniente você deixar a bike num lugar e seguir de barco para uma ilha. Então a gente fez... E custa caro também. Então a gente fez aquilo que a gente achava que dava para fazer com a bike. O que seria mais lógico também, né? É, então assim, essas partes mais paradisíacas da Indonésia a gente não conheceu. Viu, é. Que eu falo que a gente viveu da Indonésia foi a cultura indonesiana, que é bem forte, mas essa parte de praia e tal, a gente quase não conheceu. O que é legal. Vocês são meio enjoados de praia, né? Também moravam lá pros Nordeste, lá já tava bem disso, né? Mas aí, isso que é o problema, não enjoa. Não enjoa. Não. A gente sente uma falta. Oh, só pra contar um parênteses, a gente chegou na costa do Vietnã ontem, e aí na hora que você olha o mar, assim, você fala, ai, que saudade que eu já tava disso aqui. É, exatamente. Falando em ontem aí, hoje vocês estão com visita também, né? Vocês estão aí, arranjaram mais um brasileiro pra bater papo? Vai ter uma participação especial de uma pessoa querida que a gente conheceu. Se apresente aí, Hanna, vai, pra o Brasil. Olá! Ela não é bicicleteira ainda, mas ela é aspirante. Eu acho que a gente tá plantando a sementinha. Já plantaram, já tá nascendo flores. Já quero minha bicicleta. Então, isso é o vício, viu, gente? Cuidado, viu? Pra vocês que escutam o podcast aí, é importante. Alimentar as ideias, né? Os sonhos. Já tô aqui fazendo os planos, América Latina. Tá mais perto de casa. Ai, que massa. Aí você pode pegar muito... Vai pelo Nordeste, né? Também. Brasil, aquelas praias, porque praia não cansa, não. Não enjoa. Só o André que cansa de praia. Foi mal. Não tem essa. E os pedaleiros têm experiência assídua aí na América do Sul, viu? Eles têm todas as informações. Qualquer coisa você perguntar pra eles, pro André e pra Ana aí. E Nordeste também, porque eles pedalaram bastante coisa do Nordeste do Brasil. Eles não passaram pelas minhas pernas. Passamos. O André disse que enjoou de praia porque a gente queria ir tudo pela praia, né? Aí os tiozinhos falavam assim, dá pra ir por aqui? Dá, pode ir, bicicleta passa. Chegava lá pelas tantas aquele pedregal pra passar com bicicleta, com mochila, com coisa errada. E tem outra, né? Não, tem bicicleta e praia tem um problema, né? Se o cara pedala 50 km pela areia, fica aquela destruída a bicicleta, né? A corrente nem gira, tudo... Tudo cheio de areia. Morre de dó. Não, é uma judiação. Colocar a bicicleta na praia Você tem que estar bem livre, né? Com relação desencanada. Às vezes até do barco mesmo. Você vai fazer uma travessia de barco por essas ilhas mesmo da Indonésia, de repente, você consegue colocar a bicicleta dentro de um barco, você tem que ficar atento, assim, onde ela vai, se tá respingando água, como é que tá. E aí, na hora que você chegar, dá um banho de água doce pra poder tirar. Porque senão, se você é desencanada, a bicicleta vira vai embora. Vira um ferrugem puro, tem um outro tópico que a gente separou aqui que eu acho que é bem pertinente falar sobre a Indonésia, é a religião. A religião é um tema assim, que é bem legal e tem várias dicas assim, para quem vai para lá, para a Indonésia, de comportamentos e de coisas para não fazer na Indonésia por conta da religião, que são super importantes. Uhum. A gente cometeu algumas gafes no início até a gente ter aprendido que não deveria ser feito, né? Em Bali é hindu. Hindu-balinês é uma religião que veio da Índia, mas eles transformaram, eles modificaram a vertente deles, então é bem forte e foi bem bonito ver isso lá. É uma das coisas que move também o turismo de Bali, né? As pessoas que vão para Bali, elas querem viver e experienciar essa religião por conta da própria Índia, né? A Índia tem um hindu, então as pessoas que viajaram para a Índia e vê o hindu e indiano, Elas já sabem que tem o hindu também na Indonésia, mas o hindu balinês é muito diferente. E as pessoas vão para Bali para fazer esse tipo de turismo também, né? Esse turismo religioso de sociólogo, né? Antropólogo. É, templo espalhado pela cidade inteira. E aí nas casas, a gente vê muito caso de espírito que tem em frente às casas, que é onde as pessoas fazem as oferendas para os deuses, para as pessoas que já morreram. E... Só para ilustrar um pouquinho, assim, como a gente não tem como mostrar uma foto, ilustrar assim, a casa de espírito que a Mariana comentou é como se fosse um templo, um altar, seria um altar, né, que ele fica colocado do lado de fora da casa. E no hindu balinês ele tem dois altares que são específicos, às vezes um da família e o outro para você fazer as oferendas para os deuses e para os espíritos lá. Então todas as casas tradicionais, assim, que as pessoas têm a prática da religião hindu balinês, você vai conseguir visualizar esse altar, né, no seu estilo característico do hindu. Aí a cidade é muito incenso, você vê todos os dias de manhã as mulheres fazem as oferendas. É uma rotina, também, né, desse negócio das oferendas, né? O que aconteceu com a gente em Bali foi que, assim, a gente não ficou com muitas pessoas que pudessem passar pra gente um pouquinho de como é que era a religião. Então a gente aprendeu por observação, olhando assim as coisas que a gente viu, as coisas que a gente leu, mas foi muito bonito ver. Mas assim, 90% da população de Bali é hindu, e aí quando você chega em Java é 90% da população islâmica. Então muda bastante. É um choque muito grande. Eu não sabia, ignorância da minha parte, eu não sabia que na Indonésia, nessa outra parte, era tão forte assim. Era, né, tão forte. E o tempo que a gente passou lá em Java e Sumatra, a gente aprendeu que é o país. O país mais populoso islâmico, né? É o país com a maior concentração de muçulmanos do mundo. É a Indonésia. Uau! Uhum. E a gente fica... E é engraçado porque a gente tem aquela coisa da nossa cabeça que o Oriente Médio, né? Irã, Turquia, toda aquela parte ali do mundo que você acha que é a maior concentração dos muçulmanos, mas não, na Indonésia. E eles têm um orgulho, cara, de falar isso, assim, não, porque a Indonésia é o país com a maior concentração de muçulmanos, assim. Tem uma coisa de um orgulho, assim, deles sobre isso. E aí, assim, a dica que a gente gosta de passar sobre o hindu, eu acho que em relação ao comportamento, você não tem que ter tanto cuidado, eu falo tanto dedo, mas o... Por conta do turismo também em Bali ser muito forte, muito, né? Então, como é muito cosmopolita já. Então, Bali já tem uma troca, assim, internacional muito forte de europeu, de americanos, né? Acho que toda cidade turística perde um pouco da característica, assim, né? Tradicional, religiosa. Exatamente. Para os templos, você tem que ter uma certa etiqueta para entrar. É uma vestimenta. Mas isso aí tem na porta. E muitos templos da Indonésia, vamos supor, você tem que usar tanto o homem quanto a mulher, você tem que estar com as pernas cobertas e os ombros, às, né, vezes você tem que estar, principalmente a mulher, com o ombro. Então, em alguns lugares, em alguns templos da Indonésia, já tem alguma pessoa lá na frente com, ou eles chamam de sarong, é uma saia. Ou uma canga, colocar, né? É uma canga, que eles... O sarong, na verdade, ele é uma canga fechada, né? Costurada. Ele é como se fosse um tecido circular, né? A canga, ela já tá aberta, então a gente usava... A gente tem duas cangas, que a gente faz piquenique, essas coisas. Então a gente acabava usando as cangas para poder entrar nos templos. Então é uma dica legal aí pros brasileiros que já tem a cultura da canga, levar uma na manga, porque você sempre bota na mochilinha lá e quando for entrar num templo para fazer uma visita, você usa... A canga pra poder cobrir as pernas. Mas a canga é que é nem a toalha pro Guia do Mochileiro das Galáxias, pra quem é do Nordeste, do litoral brasileiro. Ela serve pra tudo. Serve de cobertinha quando tá frio, de turbante, dá pra fazer vestido, saia, bermuda. Dá pra fazer um toldinho pra se proteger do sol. Dá pra entrar em templo. verdade, é uma boa descrição. E é leve e compacta, cabe muito bem na bagagem de bike. É ultralight. É considerado equipamento ultralight. E versátil. A gente tem duas. Uma pra cada. A gente não abandona a canga por nada nesse mundo. Ela então é, vocês estão bem preparados. Ela é mil e uma utilidades. Mas vale lembrar que se você tiver de calça, dá pra andar de calça. Você não precisa necessariamente estar. É só uma maneira de cobrir mesmo a perna. Os ombros também, Camiseta regata, assim, não é muito bom, né? Pra homem não tem problema. Mas é mais a mulher mostrar os ombros não é legal. Mas assim, antes de você entrar no templo, vai ter sempre um quadrozinho falando o que pode e o que não etiqueta pode. Etiqueta de entrar. E alguns templos, inclusive, eles oferecem o sarong lá pra você entrar no templo. E de graça. Mesmo tendo algumas pessoas, uns ambulantes, uns vendedores que ficam na porta dos templos tentando vender o negócio, não caia nessa. Lá na porta dos templos, eles geralmente oferecem, até porque você já paga para entrar no templo. Então, eles já oferecem o sarong ou a canga para você poder cobrir as partes que não podem se mostrar. Né? E é uma questão de respeito, né? É respeito à religião e etc. E com relação ao Islã, aí são algumas etiquetas que são muito importantes frisar, principalmente para nós brasileiros que somos extremamente leigos com relação a essa religião que é muito fora da nossa realidade. Uma delas, principalmente para as mulheres, é que eu brigava muito com a Mariana, assim, né? Quando a gente chegava na casa das pessoas ou então a gente pedia para alguma casa para ficar à noite, né, para botar barraca, etc. É sempre importante, no Islã, as mulheres usam o hijab já para cobrir os cabelos. Porque segundo o Alcorão... Na verdade, ela tem que cobrir o corpo inteiro. O corpo inteiro. Só pode mostrar os pés, o tornozelo e as mãos e o rosto. Ou seja, tendo isso em mente, a mulher tem sempre o corpo coberto o tempo inteiro. E quando a gente chegava, a Mariana não precisava, ela não chegou a ter a obrigação de usar um lenço na cabeça... como ela vai precisar usar no Irã ou na Turquia, em cidades mais tradicionais. Mas na Indonésia não é tão necessário assim o uso do hijab, que é aquele lenço que as mulheres usam na cabeça. Então, quando ela chegava na casa das pessoas, a Mariana, por conta do clima tropical da Indonésia, é quente. Uhum. Então, você pode explicar um pouquinho sobre isso. Foi um aprendizado, mas foi difícil, porque... Ela brigava comigo o tempo inteiro. Eu queria colocar short, mas eu não podia colocar short. E, às vezes, nem manga comprida, mas, assim, pelo menos alguma cobriu coisa aqui. Cobriu o braço, pelo menos, as tatuagens, porque é mais motivo pra perguntar. Então, assim, o quanto mais coberta eu tivesse, melhor era pra mim. Por questão de respeito. Melhor pra ela, né? Mas por questão de respeito com a família que tava recebendo a gente ali, com relação chato, à religião. Exatamente. E então é a dica que a gente passa, assim, se você, tinha momentos que a gente estava em lugares mais altos, na montanha, que estava friozinho, e aí se puder colocar uma blusa de manga comprida, é até melhor, e calça comprida, aí o ideal seria cobrir tudo do mesmo jeito que elas cobrem, não colocar um lenço, mas eu falo manga comprida e calça comprida, eu acredito que seja, eu falo que é o ideal, assim, sempre que dava, principalmente se eu estava num lugar que era mais frio, aí eu colocava. Se não, eu colocava só a calça, pelo menos uma blusa de manga. Mas, por respeito. E assim, é a religião deles, entendeu? O homem não precisa, mas a mulher precisa. É uma religião relativa, assim, aos nossos olhos e à nossa experiência, a gente percebeu que é uma religião um pouco machista, assim. Porque é aquilo que a gente discute no Brasil hoje, né? Ao invés deles ensinarem a um homem a não estuprar ou a não assediar a mulher, eles preferiram cobrir a mulher inteira, entendeu? Então, é uma coisa muito delicada, inclusive, né? Na verdade, não tem como julgar, porque a religião deles é a maneira como eles foram criados e é o que eles acreditam, entendeu? Então, quando a gente estava lá para aprender e para ver como é que é. No começo foi um pouco difícil para mim, não vou falar que não foi, porque é um país quente, um país tropical, então ficar usando calça comprida, blusa de manga comprida, foi um saco, confesso. Mas depois entrou no automático. Entrou entre aspas, né? Porque depois quando a gente chegou na Malásia, ainda era islâmico e ela brigava comigo quando eu falava, poxa, Mariana, bota uma calça, ela ficava pé da vida comigo. Viu? Mas deixa eu fazer uma pergunta, sim, então. Mas era só o Felipe que ficava enchendo o saco ou os locais também... Não, eles não falavam. Tinham olhares diferentes ou faziam, falavam alguma coisa que incomodava você que chegou a convencer, você se converter, assim. Então, na verdade, assim, eu não senti nada em Bali em relação a olhares diferentes, mas eu acho porque a gente fala muito isso. Pra mim, Bali não faz parte da Indonésia. Eu não sei se é porque a gente passou pouco tempo em Bali e a gente ficou muito mais tempo em Java e Sumatra. Bali, acho que a gente ficou nem 15 dias, foi menos que isso. Então, eu não senti tanto, e Bali é muito turístico. Então, quando a gente chegou em Java, o mundo mudou, era outra Indonésia. E a maneira como as pessoas me olhavam, os homens me olhavam, principalmente os homens. Até porque, assim, vamos supor, eu e o Fê pedala, o Felipe sempre vai na minha frente e aí... E eu vou atrás. Então, os carros passam primeiro por mim e depois por eles. Então, quando era um homem, a maneira que o homem colocava a cabeça para fora do carro para me olhar era diferente da maneira que ele passava olhando o Felipe. E, assim, eles não mexem, eles não fazem nada, eles não insinuam nada. Mas assim, o olhar se sente, né? A gente, principalmente quem é mulher, você sabe quando um homem tá te olhando diferente. E aí eu bato muito nessa tecla. Eu acho assim, é uma religião que escolheu cobrir o corpo da mulher. Mas eu acho que se fosse uma religião em que toda mulher pudesse andar da maneira como ela quisesse, às vezes, quando aparecesse uma mulher de fora, de shorts ou de blusa de manga curta, não teria o mesmo olhar como eles têm quando eu chego, entendeu? É. Então é muito forte, não tem como falar, e chega a incomodar, é chato. Mas... Até pra mim mesmo, quando a gente às vezes ia na feira comprar legumes, assim, meu, tinha uns velhos que olhavam pra Mariana dos pés à cabeça, secando, sabe? Aquela pessoa que olha assim, secando, e ficava encarando, olhando, eu do Mas, lado... Mas assim, diferente de vocês aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo. Um olhar, assim, diferente mesmo. É aquele comparado olhar com outros olhar lugares. De assédio, aquele assim, olhar, né? De, tipo, de assédio mesmo. De assédio, era um olhar de fetiche, talvez, alguma coisa assim, né? Então você sentia um pouco de... Não, além do motivo dela estar descoberta, que no começo da Mariana pedalava de shorts. Então já era... Ela ficava com as pernas do joelho para baixo descoberta. Então chamava ainda mais atenção, ela não usava o lenço na cabeça, então é um outro motivo. Então você sentia um olhar bem assedioso, assim, né, dos homens. No final, na verdade, não foi nem por conta da religião, foi porque eu decidi que eu não queria mais dar shorts, porque eu não queria mais ficar com a marca dos shorts. Mas na Indonésia foi quando eu decidi usar calça, e na verdade foi até melhor, assim, porque você já tá muito exposto, né, você tá o tempo inteiro na rua... E tudo mais, aí eu preferi usar. E assim, os shorts que a gente usa de pedalar é aquele shorts que é grudado no corpo e ainda tem aquela almofadinha na bunda que chama mais atenção. E aí eu preferi não usar. Aí eu parei de usar os shorts, comecei a usar calça. Blusa de manga comprida eu já usava mesmo pra pedalar. E aí ficou a blusa de manga comprida com a calça, que aí eu mantenho até hoje. Mas não foi nem por conta desses olhares, assim, foi porque eu achei que escolha, que né, eu mesmo, quis mudar. Pessoa. Tem uma outra coisa também relacionada à religião, tem uma coisa que é muito interessante, que eu cometi algumas gafes quando a gente estava lá, porque às vezes eu estava carregando alguma coisa, e eu sou destro, né, então eu tenho a mania de carregar as coisas com a minha mão direita, porque é a minha mão mais forte. Às vezes as pessoas, na Indonésia tem uma cultura de... Eu não sei o que é que eles têm com o estrangeiro, mas eles têm um pouco de apreço pelo estrangeiro. Eles sempre pedem para tirar foto. É pouco provável que você vai andar na Indonésia, você vai viajar pela Indonésia e não vai ter um indonesiano que vai pedir para tirar uma foto com você. Porque você é ocidental, né? Então você tem uns traços diferentes. E numa dessas brincadeiras, numa dessas visitas que a gente fez a um lugar, eu tava com a minha mão carregando a bolsa de guidão da bicicleta. E aí a minha mão esquerda tava livre, né? E aí uma das pessoas, um grupo de mulheres e o marido das mulheres que estavam lá, pediu para tirar foto com a gente, eles vieram cumprimentar a gente, e aí eu dei a mão esquerda. E é muito ofensivo você dar a mão, cumprimentar uma pessoa com a mão esquerda. Eu fui saber disso só depois que o cara me advertiu, né? Ele viu o que aconteceu, a gente tava com um indonesiano do nosso lado, e ele advertiu, ó, então... É, ele não comentou daquele momento, daquela situação, mas ele falou assim, ó, não sei se você sabe, mas quando você for cumprimentar uma pessoa aqui na Indonésia, você dá a mão direita. Mas ele não explicou o porquê, mas na minha cabeça já veio, a Índia tem a mesma cultura, né? Porque uhum. A mão esquerda se utiliza para você se limpar, quando você vai fazer um número 2 no banheiro, você se lava com a mão esquerda. Então a mão direita, ela considera consequentemente a mão limpa, você não se lava com a mão direita, é a mão que você come. Então os indonesianos, eles comem com a mão, então a mão que come é a mão direita, sempre. E então você sempre dá as coisas para a pessoa, por exemplo, se você tá com o celular na mão e vai dar para uma pessoa, você dá com a mão direita. Ou se vai passar dinheiro para uma pessoa, você dá com a mão direita. E se você tá com a sua mão direita ocupada e você eventualmente vai dar o dinheiro ou passar algum objeto com a mão esquerda, você tem que pedir desculpas por estar passando aquele objeto com a mão esquerda, porque senão é ofensivo. Então vale a pena ter isso em mente. O dinheiro é muito mais sujo do que o número 2. Exato, mas vai entender, né, gente? E o celular é muito mais sujo que o dinheiro. Exato. Pra quem não higieniza o celular, é muito sujo mesmo. Mas assim, a gente já tá na Ásia tem um tempo. Então a gente já tava na Ásia antes de chegar na Indonésia. Mas na Indonésia foi onde a gente viu a cultura mais forte do banheiro, aquele banheiro no chão, né? Usar papel higiênico. Então eles se lavam mesmo nos banheiros, não vou dizer todos, públicos que vão ter o sabonete, mas alguns sem sabonete, mas todos vão ter água para você se lavar. Isso é uma evolução. E papel higiênico não. Não existe, nem em hotéis, em pousadas. Hotéis 5 estrelas, 3 estrelas, que tem um fluxo de estrangeiro muito maior. Mas os hotéis que a gente ficava, nem a gente não ficava em hotel, a gente ficava em umas pousadinhas, né? Umas espeluncazinhas que a gente encontrava na Indonésia baratinha pra gente poder se acomodar. E nem lá eles davam papel higiênico, era sempre o tanquezinho e a gente já meio que adotou, né? A gente toda vez só se lava, a gente nem usa mais papel higiênico. Quando a gente vai fazer o número 2, eu ainda uso papel higiênico pro número 1. Então eu não posso ter um papel higiênico dando sopa que eu enfio ele dentro do meu alforje, porque eu não consigo fazer xixi e não me limpar, principalmente quando eu tô na estrada. E o fato de eu usar a calça com a espuminha, eu preciso me limpar quando eu faço xixi, então eu tenho que ter um papel higiênico sempre comigo. Mas, tipo, se eu tô... Aí, quando a gente tá parado em algum lugar, aí já entra no ritmo asiático. E aí, é bem isso, assim, né? Tipo, então tem um negócio da mão. Tinha outra coisa que eu ia falar sobre esse... Tem uma coisa, assim, que na verdade não é obrigação. Mas eles ficam super felizes, principalmente nas ilhas que são muçulmanas, tipo Java e Sumatra, que são o Islã é muito forte nessas ilhas. Inclusive, Java é a ilha mais populosa da Indonésia. Eles gostam e eu acho que é de educação. Eles ficam felizes. Você falar Assalamu Alaikum. Você vai entrar na casa de qualquer pessoa, você vai entrar em um comércio, e aí você, Assalamu Alaikum. E aí ele, Maleikum Salam. Ou então, se a pessoa fala Salam Aleikum pra você, você fala Maleikum Salam. O que significa mesmo? Que Deus... Te abençoe. É como se fosse Deus te abençoe, né? Mas é alguma coisa relacionada. Eu me esqueci qual é a tradução. A galera que tá ouvindo o podcast aí, se a gente falou alguma besteira... Depois dá uma pesquisada. Só dá uma corrigida aí na gente. Pode ser que não seja isso, mas é alguma coisa assim. É tipo Deus te abençoe, né? O Deus é grande, sei lá, alguma coisa assim. E então eles é tipo respeitoso você falar isso, né? E as pessoas já te olham diferente. Que a Hanna... paz esteja sobre vós. A Hanna acabou de buscar no Google aqui. Que a paz esteja sobre vós. Então é a tradução aí para Salam Aleikum. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho da rota. Sim. Pra galera que quiser acompanhar, tá atualizado. Tá atualizado lá no site. Rota. Ah, legal. Se vocês quiserem entrar lá no site, na parte de itinerário, tá na aba Quem Somos, só entrar lá no site do pedacopelomundo.com. Aí tem a abazinha lá, Quem Somos, e tem itinerário. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho da rota que a gente fez na Indonésia, abrir aqui. Você abre lá no site. E outra tem coisa uma coisa legal que, se vocês quiserem ir acompanhando a historinha da pedalada com fotos, você vai no Instagram e procura a hashtag pedais pelo mundo na Indonésia. E aí aí você coloca por ordem... De recente, né? E aí ele mais recentes. Vai aparecendo as fotinhas. Aí você vai de baixo pra cima pra ver mais ou menos as fotinhas aí em ordem cronológica. Aí a gente começou por Bali, né? É. A gente chegou em Denpasar e aí a gente acabou ficando... A gente não sabia ainda como é que funcionava o warm showers na Indonésia, e aí a gente não achou nada lá, tal, e aí a gente conseguiu contatar um couchsurfing pra gente ficar em Bali. E aí a gente acabou ficando alguns dias, ele liberou a moto dele pra gente, porque Bali tem umas ladeiras bem ruinzinhas pra pedalar, e aí ele deixou a gente usar a motinho dele, então a gente acabou usando a motinho dele, e a gente fez algumas praias mais famosas, a gente ficou acho que uns 5 dias na casa dele. E aí depois a gente foi pedalando sentido Bud, que já é mais no norte. E aí foi tranquilo, não foi tão difícil. Achei que ia ser mais difícil por conta do trânsito. Eles buzinam bastante, mas depois a gente entendeu que a buzina na Indonésia não é para falar, sai da frente, é só para dizer, ó, cuidado, eu tô passando. Tô aqui, presta atenção. Porque quase não tem acostamento. A condição das estradas... não é das piores, assim, tem algumas que tem mais buracos, outras que tem menos, mas eu acho que dá pra ir bem tranquilo em relação a isso, mas não tem acostamento, então você vai estar na pista o tempo inteiro. Então, de Bali, a gente foi seguindo ali pra Ubud. Ubud também a gente quis parar uns 4 dias ali pra fazer... É, depois de recomendações histórica. De alguns amigos, né, a gente decidiu subir. Por dois motivos, a gente subiu pro norte de Bali porque algumas pessoas tinham, e é meio lógico, né, tem muito turismo entre Java, às vezes de ônibus e caminhão, Java até Denpasar, porque são polos de fluxo de interesse. Então, quando a gente decidiu fazer a nossa rota, a gente preferiu cruzar pro norte de Bali para poder seguir para Java e evitar um trânsito mais intenso de veículos. Se você olhar lá no mapa lá, aí a parte mais próxima para chegar em Bali é pelo sul. Tem até uns templos bonitos que dá para você visitar indo pelo sul de Bali, pela estrada de Bali lá no sul, que deixa eu ver se eu consigo ver o número. Ele não fala o número da estrada, mas é a que tem circulando assim como se fosse uma baía, né, grandona. Uhum. E é a parte mais curta para você chegar em Denpasar. Então a gente optou cruzar para o norte de Bali e aí então seguir para o oeste e atravessar para a ilha de Java. Só que para você fazer essa travessia, existe um vulcão que eu marquei inclusive no mapinha lá. Se você dá uma olhadinha, tem um vulcão chamado Mount Batur, que eles falam. E nesse vulcão, ele tem uma altura de 2.300 metros, o vulcão. Então, para você fazer, é como se fosse um passo, mas não é um passo, né? Aí quando você chega lá, a parte mais alta da estrada vai até 1.700 metros. Então você tem que subir 1.700 metros, aí depois você desce até a parte norte, que aí já tá no nível do mar, né? Então para você atravessar do sul de Bali, de Denpasar até o norte de Bali, que é a cidade de Singaraja, que a gente parou, você tem que atravessar uma área vulcânica. E tem um truque bem legal. Se você, por exemplo, a gente foi para Ubud, uma cidade super histórica, é muito bonita. Depois que a gente saiu de Ubud, a gente foi para um templo muito importante para os hindus, que eles consideram como se fosse uma... Como é que é o termo lá? É tipo deusas das águas, que tem uma nascente que sai de dentro da terra e forma uma nascente de um rio, e eles construíram várias fontes de água que as pessoas vão se purificar. E aí a gente atravessou nessa região de subiu para Ubud, foi para os terraços de arroz, e aí a gente teve que atravessar do oeste para leste. E aí tem umas ladeiras sinistras, super inclinadas para você poder atravessar, porque a inclinação é muito alta, E isso se dá por conta da formação geológica que o vulcão faz. O vulcão, enquanto você está atravessando ele em linha reta, a inclinação é super tranquila. Mas a partir do momento que você cruza ele na perpendicular, você tem a formação cônica do vulcão, né? Você imagina um vulcão cônico. Uhum. Enquanto você está seguindo ao cume do vulcão, a inclinação é ótima, é tranquilo de pedalar. Mas a partir do momento que você tem que fazer a perpendicular do vulcão, aí é um Deus nos acuda, porque na Indonésia, tem uma coisa que eles são péssimos, é engenharia rodoviária. Eles são péssimos nisso. Eles não, inclusive para os caminhões, é muito difícil eles cruzarem essas ladeiras, porque a inclinação é muito alta. Eu acho que chega a mais de 30% muitas vezes. E para mim, assim, eu preciso confessar que eu falo que a Indonésia, para mim, foi o maior desafio para mim para atravessar as três ilhas da Indonésia. E um dos maiores desafios pra mim foi a condição das ladeiras, montanhas, né? Porque você via que nem os caminhões conseguiam subir, eles subiam já se forçando muito. E eu, assim, muitas das vezes eu tive que empurrar a bicicleta porque eu não tinha condições de pedalar. A inclinação era muito grande. E, assim, a gente teve que escolher, assim, você tem duas opções na Indonésia. Ou você vai pelas vias secundárias, que é onde tem essas montanhas mais difíceis. Às vezes o trânsito um pouquinho mais reduzido. Ou você vai pelas vias principais, mas com trânsito mais intenso. E a inclinação, geralmente nas principais, são mais tranquilas. Então, são escolhas assim, que você faz do itinerário, que vai facilitar ou piorar muito a sua vida em pontos diferentes, né? É, então você tem que ver o que você prefere. Você prefere enfrentar o trânsito e ficar mais preocupado com o barulho, ou você ir pelas vias secundárias, que em relação a barulho e carro é mais tranquilo, mas você vai se desgastar em relação a subir, escalar uma parede. É, não, cara, era muito louco, assim. Era difícil. A Indonésia, em termos de inclinação de montanha, assim, era, em alguns momentos, era super difícil, assim. Eram poucas as vezes, assim, desde o começo da viagem, foram raras as vezes que eu tive que empurrar a bicicleta. Às vezes eu empurrava a bicicleta mais para acompanhar a Mariana, assim, que ela tava aprendendo no começo, então, para dar aquela motivação para ela e ela não se sentir tão pressionada de repente. Às vezes eu empurrava a bicicleta, mas aí eu não precisava. Mas na Indonésia não tinha horas que não dava, assim, nem era impossível pedalar. E algumas das muitas vezes eu tive que ir zigue-zagueando a rua, mesmo sem ser uma rua em zigue-zague, mas para poder facilitar aquela inclinação, eu quebrar aquela inclinação em parte e poder subir as ladeiras e as montanhas. E teve uma vez, uma única vez, que ele teve que me ajudar a empurrar a minha e eu tive que ele ajudar ele. Nós dois tivemos que empurrar a minha bicicleta morro acima. Foi muito difícil. E aí ainda tava meio que era um asfalto que tava meio desburacado e aí tinha umas pedras, tava meio que um asfalto com pissarra. E aí a bota escorregava nas pedras e aí era aquela coisa bizarra, assim. Mas em contrapartida, vale dizer também que, assim, devido a essas condições, a gente sempre, na maioria das vezes, a gente estava nas vias secundárias e quando a gente chegava num ponto que a gente falava, não dá mais, vamos pedir carona, as pessoas são extremamente solícitas. Pra ajudar, Pra ajudar. E lá tem muitas dessas caminhonetinhas pequenininhas e eles... Mesmo o pessoal geralmente lá não fala inglês, e mesmo sem falar inglês, a gente pedia carona, eles colocavam a bicicleta na caçamba e davam uma força pra gente. E isso aconteceu algumas vezes. Ah, que legal. E assim, você não precisa se esforçar muito pra pedir uma carona lá. Não é sofrido. E o sinal de carona é o mesmo? O sinal de carona é o mesmo. É o mesmo, era o mesmo, é verdade. Não, é importante. Isso é legal você falar isso, porque na Tailândia, a gente teve um momento que quando a gente deu um. Com a cara no poste na fronteira com Laos, a gente tem que voltar pra trás e a gente aprendeu que o sinal de carona na Tailândia é diferente. É diferente, na Indonésia a gente nem... Tá. Quando a gente for falar da Tailândia, vocês contam. A gente vai ter que contar, exatamente, né? Tem que lembrar de falar isso. Mas aí a gente fala que lá a gente fazia o sinal. O sinal é universal para no nosso conceito, funcionava lá na Indonésia. Então, assim, eles são, em relação a isso, eles são extremamente solícitos. Então, aí, outra coisa que eu comecei a falar, mas eu não terminei. Então, quando a gente ficou em Bali, a gente só ficou com warm shower, com couchsurfing. E quando a gente chegou em Java, a gente descobriu que na Indonésia, o warm shower, ele funciona de uma outra maneira. É, tem algumas pessoas que estão lá no site normal, mas ele vai funcionar mais pelo Facebook. Então, no Facebook tem uma comunidade que chama Warm Showers Indonésia. E uhum. se você postar lá, falar assim, oi, gente, tô chegando na Indonésia tal dia, vou passar por tal cidade. Você garante acomodação no caminho inteiro. No caminho inteiro. As pessoas gostam muito de hospedar e... Lá eles têm uma coisa que chama federal de cada cidade. É, então... Você tem um clube de cicloturismo no Brasil, na Indonésia eles chamam de federal. É. E tipo tem um embaixador. É, então, mas a curiosidade do nome federal é porque vem de uma marca de bicicleta indonesiana, como a Caloi é no Brasil, super famosa. Na Indonésia, eles têm uma marca de bicicleta chamada Federal. Essa marca de bicicleta faz bicicletas... Até que dá para adaptar para cicloturismo muito bom. Eu vi, inclusive, as bicicletas dessa marca adaptadas para cicloturismo perfeito, sim. E ela tem o quadro de, às vezes, aço. Então, é um material que é resistente, que dá a possibilidade de soldar. E ficou super popular entre os indonesianos. Todo mundo tem a bicicleta da Federal. Então, e aí, o nome desse grupo chama... Assim, o grupo deles é Federal... Mas o grupo do Facebook que dá para encontrar acomodação, pelo menos em Java, toda Java, é o Warm Showers Indonésia. O Warm Showers Indonésia pelo Facebook, e aí eles chamam Federal cada cidade. Aí vai ter Federal Malang, Federal Blitar, e aí cada cidade tem a sua federal. Tem sua associação lá. E eles ficam assim, é tipo um evento você chegar na casa deles. Eles ficam muito felizes. É, eles querem levar você pra passear, eles querem que você... Eles dão comida, dão um lugar pra você... ficar, dão tudo, cara, é impressionante. Assim, foi o lugar, o país que a gente passou até agora, que hospitalidade é uma coisa que a gente fala, é hospitalidade tá no sangue, cara, voluntária, tá no sangue. Que, meu, eles fazem assim de coração aberto. É lindo de ver como eles recebem as pessoas lá na Indonésia. É muito louco isso. Que massa. Então a gente conheceu muito. Por esse lado é muito fácil pedalar na Indonésia. Nesse lado da parte de troca, de intercâmbio com as pessoas, é muito massa, assim. E mesmo se você não tem, vamos supor, você tá passando por alguma cidade que você não tem o Warm Showers para ficar, acho que por conta da religião, você nem passa muito perrengue, assim. Se você chegar na casa da pessoa e falar que você tá procurando um lugar para... É, que você queria um lugar para colocar a barraca, eles nunca vão deixar você colocar a barraca. Eles vão sempre levar você para dentro de casa, para dormir dentro de casa. Porque no Islã tem uma palavra que se chama mustafir. A gente foi aprender isso só quando a gente estava lá na Malásia. E depois a gente entendeu o porquê que acontece isso na Indonésia. Então, se você bate na porta de alguém... A pessoa, por obrigação, tem que ajudar. Mustafi significa ajudar o viajante. Mustafi significa viajante. Então, no Islã, tem fala lá que as pessoas têm que ajudar o viajante, dar de comer, dar de dormir, porque é como se fosse um peregrino, né? Tipo, um peregrino que tá ali, que tá precisando de ajuda, então você tem que ajudar ele pra ele continuar a jornada dele, né? Então eles levam muito a sério isso. É o cicloturista aproveitando esse bug do sistema, né? É por aí as ideias, por aí. Não, mas é bem legal, cara. Isso é brincadeira. Não, eu entendo. Não, mas ó, tem que entender mas... o significado mas do viajante. Viajante é um cara que isso, fica e a gente tempo. Acaba incorporando. É, um dia, né? Pra um dia. Pra uma noite, aliás, né? É... Isso aí funciona pra uma noite, né? É, acho que se você pedir pra ficar mais uma noite, eles não vão negar. E eles recebem com muito amor, sabe? Você percebe muita bondade, assim, no coração deles. É, você vê que, assim, é uma coisa relacionada à religião. Não é por obrigação, mas né? Mas você não sente, você vê que não é por obrigação, você vê que eles estão felizes mesmo em te receber, sabe? Uhum. E você é estrangeiro e eles querem saber de onde você é, então assim, isso foi muito especial, assim, a gente teve momentos na Indonésia, assim, de tipo, eu já tive momentos de sair chorando da casa de pessoas que receberam a gente. É, a Mariana às vezes chorava, assim, de emoção mesmo. Porque foi muito bonito. É. E aí, voltando aqui um pouco a rota, a gente chegou lá em Ubud, que fica a dica aí pra quem for pra Bali, em específico, quiser visitar Bali, meu, vale muito a pena visitar Ubud. Ubud por si só a cidade de Ubud já é incrível. Ela é como se fosse Ouro Preto, ou Mariana, cidade Pelourinho, de Minas Gerais, o Pelourinho, mas... porque a arquitetura é incrível. a cidade por si só já é demais de você caminhar, de você ver, porque ela tem o hindu balinês super forte lá na cidade, então ela por si própria já é legal, e tem alguns templos na região que também valem a pena visitar, mas tem que pagar para visitar os templos e outras atrações turísticas que tem na cidade. Então a gente acabou seguindo aí o bonde, continuou escalando o vulcão, e a gente queria ir pro norte de Bali, e também tinha um atrativo lá que era o Monte Batur, que é um vulcão que dá para você, inclusive para quem gosta de trekking, é um vulcão que dá para escalar. E só que o Batur não é o vulcão mais alto. O vulcão mais alto é o Agung, que está bem próximo. E, inclusive, há poucos anos atrás, ele entrou em erupção lá em Bali também. Então, outra coisa que é interessante de falar da parte geográfica da Indonésia. A Indonésia, ela está numa área que eles chamam de Círculo de Fogo. Então, a Indonésia é um dos países que tem a maior concentração de vulcões no mundo inteiro, por causa dessa formação. Inclusive, muitas das ilhas que existem na Indonésia só existem por causa dos vulcões. Então, não é... E praticamente todo mundo já ouviu falar de vulcões que entraram em erupção na Indonésia, e é justamente por isso, né? Praticamente todos os vulcões da Indonésia são ativos, vulcões ativos que podem entrar em erupção a qualquer momento, né? E nem tem como prever isso. Então nós seguimos pedalando aí, subindo aí o vulcão, para fazer como se fosse esse passo de vulcão para ir pro norte. E aconteceu uma coisa muito decepcionante, né? Não, mas eu acho que se a gente for contar essas histórias, eu acho que é melhor a gente deixar para contar no final, porque aí a gente conta mesmo. Todas as histórias juntas? Se eles quiserem dividir. Igual quando eles fizeram com o Beto Ambrosio, lembra aquela história da cigana do Beto Ambrosio? Nossa, mas a gente tem tanta história bizarra, gente. No final. Tem uma história bombástica pro final já, então. Nossa, mas a gente tem umas várias, quatro. Mas aí a gente escolhe Indonésia. Umas duas pra contar. A gente conta as quatro e tenta fazer um resumo das quatro, e você, ou vocês colocam as quatro, ou vocês colocam uma ou outra. Que eu lembro aquela que a gente escutou do Beto, que teve a história da cigana. A da cigana lá. Aí a gente faz igual com a do Beto Ambrosio. Vamos seguindo aí a rota. A gente subiu, chegou na cidade de Sangarajá. Tem uma coisa legal, assim, que eu particularmente não gostei de Bali. Apesar da religião ser super interessante, etc. Uma das coisas que eu não gostei de Bali é que, primeiro, o custo de Bali é muito alto. Comparado com a Indonésia, Java e Sumatra, é um país barato de se viajar, mas Bali tem a coisa assim, você é turista, eles vão olhar pra sua cara, tem um preço de turista e tem um preço local. Então isso é uma das coisas que me deixava muito frustrado em Bali em específico, que aí você chegava nos lugares e aí você perguntava o preço, tava na cara que o cara tava te dando o preço de turista, assim, porque quando você fazia a conversão, você falava, poxa, tá caro isso aqui, né? Então, quando você chega em Java, depois, você vê os preços, aí você, caraca, a gente tomou muita rasteira em Bali. Essa parte, assim, da exploração do turista em Bali, eu não gostei nem um pouco, assim. Então, ele vê você como um cifrão em Bali, e é muito triste. Enfim, a gente cruzou lá pro norte, chegou na cidade de Sangarajá, e aí, depois dessa, a gente parou no meio do caminho, assim. E depois, num outro dia, a gente já tava em Java, né? E aí, é aquela coisa que a Mariana comentou, assim, um contraste. Você sai de Bali e você entra em Java, que é onde tem a primeira travessia de barco que a gente fez. É super baratinho, não custa quase nada, assim, pra atravessar. Acho que foi o quê? $2, talvez. Foi muito barato pra atravessar. Não é uma travessia muito longa também. É um ferry boat, dá pra entrar com a bicicleta tranquilo. Tem uma diferença de horário de uma hora entre uma ilha e outra. Ah, é verdade. Em Bali, Java é uma hora pra trás, quando você chega em Java. E aí, a gente tinha acabado de chegar em Java, era meio-dia, e a gente não comentou isso no momento que a gente falou da religião. No Islã tem 5 rezas. Tem a reza do nascer do sol, tem a reza do meio-dia, tem a reza das 3 horas da tarde, tem a reza do pôr do sol e tem a reza do começo da noite. Então são 5 rezas que existem na religião muçulmana. E quando a gente chegou em Java era pleno meio-dia, então todas as mesquitas têm um alto-falante que anuncia as rezas para as pessoas irem para a mesquita, e em particular o homem. Só o homem tem a obrigatoriedade de ir para a mesquita rezar. Então, é impressionante, assim, meio-dia, da hora da reza, você vê um monte de gente meio que fazendo lá o caminho para ir para a mesquita, fazer as rezas deles. E na sexta-feira é o dia como se fosse para os cristãos o domingo. O domingo, só que no domingo todas, a família inteira vai para a igreja, né? No Islã, é, só o homem tem a obrigatoriedade, mais uma vez, de ir para, mas é obrigatório todo homem na sexta-feira ir para a mesquita ou para a muxola para poder rezar lá. Então, dia de sexta-feira, quando a gente estava pedalando e dava meio-dia, não tinha trânsito quase nenhum. Eles mais fecham de até o comércio. O horário que eles estão rezando, se você quer comer alguma coisa, se precisa comprar alguma coisa, dia de sexta-feira você esquece esse horário, pelo menos até aí, até uma hora da tarde. Entre 11h30 e 1h da tarde vai estar tudo fechado. Tudo fechado. Eles não ficam com nada aberto. E aí a gente chegou em Java, tava a mesquita anunciando a reza, e a gente, caraca, meu, que doideira, tipo, já tá tudo diferente, mesmo país, mas você mudou de ilha, foi, assim, um contraste gigante, e aí você já percebe, por conta a gente ter pedalado o norte de Bali, o trânsito era um pouco mais tranquilo. Quando a gente chega em Java, que é a ilha mais populosa da Indonésia, onde está a maior concentração de pessoas, o trânsito é intenso, assim, de muita moto, muito caminhão, muito barulho. Então você já tem aquele baque, assim, né? Ah, vale contar, a Indonésia não é muito amigável para acampar. Então, assim, a gente passou um tempo em Bali. Então, até dá para acampar, não vai, né? Vai ser bem difícil você achar lugar para acampar. Em Java, não, sim. Em Bali, exatamente. É para você fazer wild camping, camping selvagem, é quase impossível. Porque é muito populoso, tem muita gente. Se você tem um campo aberto, vai ser plantação de arroz. Então, assim, foi... acho que o que ajuda muito é essa comunidade do Shorts funcionar muito bem. Então, assim, a gente não acampou na Indonésia. A gente acampou uma vez, mas a gente foi num camping acampar. Então, vale dizer que acampamento selvagem a gente não fez. E também a gente não fez acampamento selvagem por outro motivo, que as pessoas em Java, como eu tinha comentado, elas têm um fetiche, uma adoração, não sei qual adjetivo utilizar para isso, mas eles veem um estrangeiro, eles ficam extremamente curiosos e às vezes eles não falam nada, mas eles ficam ali do seu lado, só olhando para você e te encarando e não fala nada. E aí você fica naquela situação assim, meu, o cara não fala nada, mas ele só fica me encarando. Teve várias situações na Indonésia que a gente tava parado comendo, e aí chegavam crianças e ficavam encarando a gente. Não só criança, qualquer criança, pessoa. Criança, adulto, ficava encarando a gente sem falar nada, e você ficava assim, meu irmão, eu me sentia às vezes um animal num zoológico, por causa das pessoas fazendo esse tipo de comportamento. Teve uma vez que a minha pressão deu uma baixada, e a gente tava meio que perto do almoço, e a gente parou, ele falou, tem uma escola ali com umas árvores, vamos parar ali pra almoçar? Eu falei, mas a gente tinha uma marmitinha e tal, e aí a gente tava comendo. Aí de repente, aí o Felipe falou, pronto, a gente tá num safari, porque a gente tava sentado. Aí as pessoas passavam no carro bem devagarzinho, aí eles abaixavam o vidro, pegavam o celular e começavam a tirar foto da gente. A gente sentado ali, comendo. Era um negócio, assim, é da cultura deles mesmo, entendeu? Então, às vezes era um pouquinho estranho pra gente, assim, tá naquele lado, né? Porque aí, por exemplo, às vezes eu comento para as pessoas, né? Para ele, é um estrangeiro que ele vai ver no dia inteiro. A gente, não, são 300 indonesianos que estão vendo a gente o tempo inteiro ali com esse mesmo de comportamento. Então, para a gente não é uma vez só. São 300 vezes o tempo inteiro. Teve uma brincadeira que eu fiz quando a gente chegou em Sumatra, e eu comecei a contar quantos... E tem uma que a gente não comentou, né? Mas na Indonésia é muito comum as pessoas passarem por você de moto ou de carro, ou as pessoas que estão paradas na porta de casa, ou paradas num restaurante, e eles te cumprimentarem falando, hey mister, hey mister, hey mister, ah. Hey mister. Ou então, selfie, selfie, selfie. Eles querem tirar foto com você. Em Sumatra eu fiz uma brincadeira, assim, vamos ver quantos hey mister a gente vai escutar no dia. Eu tinha perdido a conta quando já tava com 160, eu perdi a conta. Então é o dia inteiro você pedalando e escutando hey mister, hey mister. E às vezes o cara tá, por exemplo, roçando lá no terreno dele, lá longe, e o cara dá aquele grito, hey mister. Você não sabe nem de onde veio. E você olha assim, meu irmão, da onde veio isso? Ou o cara tá dentro de casa assistindo televisão, ele vê dois gringos passando na rua, hello mister. E você fala, meu irmão, velho, o que que é isso, velho? Crianças, as crianças enlouquecem. As crianças enlouquecem. Quando as crianças veem a gente, elas ficam louca. Era muito surreal. Era muito surreal, assim. E assim, às vezes, assim, eu tava andando, né? E como eu sempre vou atrás, aí eu escutava a motinho, assim, vindo atrás de mim. Aí quando a moto já dava uma diminuída no motor, eu já sabia o que ia acontecer. Eles vêm encostando perto da bicicleta. Hello, miss, selfie. Aí eles querem que a gente para poder tirar uma foto com eles. Para a bicicleta pra poder tirar uma foto. Ah, mas é bem simpático, gente. Não, no Peru é assim. Era aquele grito na orelha. Gringo! Ah, então isso acontece no Peru também? É, acho que no Peru é um pouco mais hostil. Sério? Ai, gente, mas eu vou falar assim, ó, no começo, a gente tinha assim, no começo do dia sua paciência tá ok, mas no final do dia, quando você tá cansado, você não aguenta mais ouvir Hey Mister e pedir pra tirar foto com você. No meio da ladeira, você subindo, se matando, subindo as paredes indonesianas lá, e aí, selfie. Aí eu falo, nossa, não, é sério que você quer uma selfie? Tinha vezes que tinha que falar não, assim, tinha que negar. E eles ficavam com raiva, porque você falava não. E aí... Mas são experiência da Imagina Indonésia. Só as caras que saíram nessas milhares de selfies que vocês tiraram lá, hein? Fazer uma coletânea, né? Nossa, cara. Nossa, a gente virou celebridade. Ah, eu me senti a celebridade lá, porque todo lugar que você ia... A galera te olhando, pedindo pra tirar foto, é muito louco isso. E aí, outra coisa que era engraçada, assim, as pessoas pediam pra tirar selfie, aí eles pediam, perguntavam pra gente se tinha Facebook, aí a gente, ah, tem Facebook sim, aí a gente passava a página do Facebook. E aí o cara tirava foto com a gente, ele botava de capa de perfil. Muitas das vezes o cara tirava foto com a gente, ou a menina, e aí ele adicionava na página do Facebook, você entrava lá, tava lá ele e nós dois de capa de perfil. Eu não sei qual fetiche que eles têm, eu não sei se eles... Porque assim, Java não é tão turístico quanto Bali, então você não vê tanto turista passando por lá. Sumatra, então, nem no interior, se fala. Né? No interior, né? No interior de Java, assim, é muito pouco provado. Porque tem uma rota, assim, de turismo da ilha de Java. As pessoas vão para pontos estratégicos. E quando elas não estão nesses pontos, elas estão dentro do ônibus indo para outro ponto, né? De A para aquela coisa do A e B, né? Então, os pontos A e B... Eles não param e eles não têm contato com as pessoas. Consequentemente, essas pessoas, esses locais, acabam não vendo com tanta frequência estrangeiro. E eles ficam maravilhados quando veem, tipo, dois estrangeiros e ainda mais uma bicicleta, né? Cheia de parafernália. A bicicleta chama muita atenção. E aí, isso que a gente ainda não anda com capacete, a gente ainda não anda com colete refletivo, nem nada dessas coisas assim. Então, a gente ainda tenta se disfarçar, a gente usa roupa... É um pouquinho mais camuflada de bicicleteiro, né? Então, a gente tenta se esquivar, mas não tem muito jeito não na Indonésia, assim. Você não passa despercebido em nenhum momento. Vale falar que, assim, é bem barato. Bali é um pouquinho mais caro comparado com a Indonésia no geral. Mas, assim, se você quiser comer na rua, você consegue ficar comendo na rua, café da manhã, almoço e jantar. É. Dependendo de como for seu orçamento, mas cozinhar acaba sendo sempre mais barato. Então a gente optou. Ainda assim, mesmo que a comida na rua é barata, cozinhar ainda é muito mais barato, porque. E eu acho que a gente comia com mais qualidade também quando a gente cozinhava, porque sim. A gente variava muito mais legumes e. E fácil de encontrar legumes e fruta, então tem um mercado país tropical, todo lugar. Vai ter sempre, tipo. A nossa, como a gente chama, a nossa feira, né? É, a feirinha. A feira de rua do Brasil, eles têm a feira de rua lá, que vai ter tomate, cenoura, berinjela e bastante tipo de fruta, banana. É, fruta é um paraíso, assim. Pra quem gosta de fruta, paraíso, porque é muito barato e se acha em qualquer esquina, fruta o tempo inteiro. Dá pra comer bem, assim. E não era um problema colocar gasolina no fogareiro. Era tranquilo também. Então, era bem tranquilo. Então foi super tranquilo pra comer, assim, a gente às vezes a gente comia, almoçava alguma coisa na rua, mas a gente sempre optava por jantar a nossa comida, que a gente cozinhava. Até porque a Mariana dava uns piriri lá. Ai, gente, várias tive muita vezes. Dor de barriga, muita dor de barriga. Vários piriri na Indonésia. Então, a gente, eu preferia cozinhar minha comida. E... pra garantir, porque infelizmente assim a Indonésia é um país pobre, né? Como todo mundo já deve imaginar, é um país que as pessoas são muito humildes, mas você acaba sentindo. Por exemplo, uma coisa que é interessante, né? A gente tava comentando do negócio do uso do banheiro, né? Que você se lava com a mão esquerda e você usa a mão direita pra comer. Só que qualquer banheiro que você vai na Indonésia, não existe sabonete. Então, como é que você higieniza a sua mão se não tem sabonete? É. E aí, você vai lavar a louça, tipo, a pessoa, às vezes, lá usa uma bacia. Aí, usa uma bacia... Pra lavar tudo. Enfia os pratos, enxágua todos os pratos na bacia, passa um sabão meia boca. Meu, o prato não tá limpo, o prato não tá higienizado. E não dá pra lavar o prato com uma mão só, né? Não dá pra lavar o prato com uma mão só. Quem dirá eu que tô com a mão cortada aqui hoje, eu sei muito bem que eu não tô lavando louça nenhuma. Aí deixou todo o trabalho pra Ana, né? Acho que foi intencional, hein? Acho que foi intencional. Não, mas ele tem créditos. É, ele tem créditos. Tô tranquilo. Ele deixou pago adiantado já. Então tá bom. Então a Mariana, assim, meu sistema aqui tá mais protegido do que o da Mariana. Ah, a Mariana dava pra entreguei o tempo inteiro. Já entreguei na mão de Deus, tá tudo certo. Eu já sei que se ele mexe, eu vou ter que ir no banheiro. Em breve estaremos indo pra Índia e aí a Mariana. Eu já vou renovar viver, o estoque. Vai viver de, no. De remédio, no de estoque. Dor de barriga. Mas enfim. Mas é isso, dá pra comer na rua. Dá, tranquilo. Dá pra comer na rua. Mas a comida acaba enjoando, assim, a comida. Porque é a mesma coisa, não varia muito. É. Mas é isso. Dá pra ir manejando. Assim. Mas é super barato. Assim. É. Quem não tiver problema em cozinhar, dá pra comprar vários legumes e fazer comida gostosa. E aí você come a sua própria comida. E vai, o seu bolso vai agradecer. E pra quem tava usando fogareira álcool aí, será que acha álcool? Acha álcool, mas é só na farmácia. Desde que a gente chegou aqui na Ásia, pelo menos todos os lugares na Ásia que a gente visitou, você vai achar álcool na farmácia, sempre na farmácia. Você não acha no supermercado, porque a gente não conseguia achar isso no supermercado. Então você vai na farmácia, você acaba encontrando esse tipo de álcool. Então, em Bali, teve na travessia do vulcão, eu tava um pouquinho mais à frente da Mariana, porque quando eu tô na montanha eu tenho um pouquinho mais de rendimento do que ela, então a Mariana vai ficando sempre um pouquinho mais pra trás. E aí teve um momento que eu parei pra poder comer uma banana e esperar a Mariana chegar e a gente seguir junto. E ela toma fazer um descanso também, comer uma banana e a gente seguir o pedal. Então, nesse momento, quando eu parei a bicicleta ali, na minha frente tinha uma lojinha de frutas e roupas. E aí, cara, tinha um cara brincando com seu filho, que... Quantos anos ele tinha? Uns 3 anos? Sei lá, uns 3, 4 anos. E aí ele me viu com aquela bicicleta lá e começou a fazer pergunta, né? Oi, tudo bem? Pra onde você vai? De onde você vem? E aquelas histórias que a gente já conhece. E aí, depois ele começou a ficar me chamando. Ah, vem pra cá, vamos tomar um chá. Eu não, tô esperando minha esposa que tá vindo ali. E aí, a gente vai seguir pedalando. Aí, a Mariana chegou, parou, comeu uma banana. E o cara continuava chamando a gente pra lá. Não, vem tomar um chá aqui, vem tomar um chá. Eu olhei pra Mariana, ah, vamos tomar um chá. Tava frio, tava uma neblina, tava meio chuvoso. Montanha, né? No chuvoso, já tava pouco mais de 1.000 metros de altura. E tava meio que uma neblina, assim, rolando no dia, né? Aí a gente, tá, beleza, vamos tomar um chá, tá frio, né? Vamos tomar um chazinho, vai de que a gente esquenta. E na Indonésia eles têm aquele chá doce, né? Você toma água com açúcar praticamente, não tem nem gosto de chá. E aí o cara começou a perguntar, a gente começou a contar a história da viagem, etc. E a gente foi o tempo passando, chegou a hora do almoço. O cara falou, ah, vocês já almoçaram? Aí a gente, não almoçamos. Aí, não, então eu vou fazer um almoço pra vocês. Me dá um dinheiro aí que eu vou comprar umas coisas lá pra gente e aí eu faço um noodles com ovo aqui. Aí ele pediu 30 mil rúpias, que a gente sabia que não era o valor para os ingredientes que ele iria comprar, mas a gente, tá, beleza, vai, vamos dar o dinheiro para ele, ele faz o rango aí. Aí nessa a gente foi, comeu, ficou nesse enrola enrola que a gente vai, vai, vai. A gente não sabia se a gente seguia, porque o tempo tava fechado, e aí a gente tava subindo a montanha, lá pro vulcão, e o a gente ficou pensando, ah, vamos de repente... É, e ele tava oferecendo, já tinha oferecido da gente ficar lá. Ele tinha uma garagem com bastante espaço que dava pra gente colocar os colchonetes e ficar pela noite. E ele falou, não, vocês podem ficar aí, eu não vou cobrar nada e etc. Não tem problema. E aí a gente, tá, beleza. A gente ficou considerando, vá, vamos de repente ficar aqui, porque amanhã vai que o tempo abre e a gente pedala com o tempo aberto, um tempo mais bonito, que a gente consegue curtir a pedalada. E a gente não tomava uma decisão naquele momento. É, mas aí no final das contas a gente decidiu ficar. E aí ele perguntou da janta, aí ele pediu mais dinheiro. Aí a gente deu, porque a gente já tava lá na casa do cara, tava na casa do cara, né? E aí ele disse que ia cozinhar pra família inteira, tal, não sei o que. A gente falou, ah, tudo bem. E aí a gente achou que ia ser um evento, né? Tipo, a gente ia entrar na casa, ia jantar com a família. Até então a gente tava na garagem. E aí ele pediu 50 mil rúpias de novo. Aí a gente deu dinheiro pra ele. Aí eu falei, meu irmão, esse cara tá tipo, querendo passar a perna, né? Dava pra meio que se ligar que tinha alguma coisa estranha, né? E aí, quando foi chegando a noite, assim... Ele começou a insistir pra gente ir dormir no quarto. Que tava dentro da casa. Só que a gente... A gente não começou a sentir confiança por conta das duas vezes que ele pediu dinheiro pra gente. E aí, ele começava a perguntar o preço da bicicleta, começava o preço, quanto dinheiro a gente tinha... Esse tipo de pergunta, assim, que às vezes deixa você desconcertado e você não sabe o que responder. E aí a gente ficou, meu irmão, qual é a desse cara, né? Tipo, ele tá pedindo dinheiro pra gente pra comer, tá pedindo dinheiro pra ele comprar comida. Não, pra comer é ok, porque a gente tava lá na casa do cara, entendeu? É, mas é, tipo, não é uma coisa que você faz com um convidado, né? Quando você convida uma pessoa... Não, Felipe, também não é assim. É, sei lá, não, tipo, não sei. Bom, né, talvez é uma interpretação errada minha também, né? Mas que era estranho, assim, porque até então parecia muita coisa de boa fé, mas no final não ficou parecendo boa fé. É, a energia que começou a rolar não era, você já sentia que tinha alguma coisa errada, só que já tava tarde, no, na hora da janta já tava tarde pra gente subir, a gente não ia ter onde ficar, lá em Bali é super difícil de acampar, e não tinha pra onde a gente tava meio que num... O único lugar que tinha de acomodação, que garantido assim, você tinha que subir até o vulcão e depois descer a cratera, né? Porque tinha um lago nesse vulcão, onde tem um Monte Batur. E aí as acomodações que mais em conta que podia, a gente poderia pagar, tava, a gente tinha que subir e descer, e no outro dia tinha que subir de novo. E a gente não, já tava desconsiderando essa opção. E aí a gente decidiu. Vamos ficar lá. Aí a gente tomou banho. Aí jantou. Jantou. E aí ele queria que a gente fosse dormir no quarto. Aí ele ficou, vai pro quarto. Aí eu falei, eu não vou sair daqui de perto da minha bicicleta, porque eu já tava surtando já. Eu falei, eu vou ficar aqui. É, vou ficar do lado da bicicleta, porque eu não sei se ele vai fechar a garagem. As bicicletas vão ficar aqui sozinha, sabe, a deriva. Por mais que a gente tenha encadeado, não tô em segurança de deixar aqui a bicicleta aberta. Aí a gente montou nossos colchões na garagem e ele continuava insistindo pra gente lá pra dentro. Lá pra dentro, começou a perguntar o preço do colchão, o preço do saco de dormir. Ele perguntava tudo quanto era preço. Só faltou perguntar quanto que a gente tinha na conta. E aí aquilo começou a deixar a gente cada vez mais desconfortável. Aí a gente meio que se arrumou pra dormir, assim, ficamos sentadinho. E ele ficou sentado do nosso lado, mexendo no celular. No que ele tava mexendo no celular... E a gente querendo dormir, porque a gente queria acordar cedo no dia seguinte pra poder pedalar. E aí era já o quê? Umas 10 horas, 11 horas da noite. O cara deitou lá, junto da gente, quase no meio da gente, onde tava com os colchões. E começou a girar, a passar o dedo na timeline lá do Facebook. Aí daqui a pouco, para num vídeo. E é um vídeo pornô. De uma mulher gemendo na nossa frente. E aí era um vídeo que era assim, acho que a menina tava segurando o celular, mas você não conseguia ver o ato em si, mas você conseguia ver a menina gemendo. E aí o volume do celular tava altíssimo, e a mulher, eita porra, velho, que porra é essa, velho? E ele tava, tipo, com o celular virado pra mim, eu vi o que tava acontecendo, aí ele diminuiu o volume, mas continuou assistindo o negócio. Na nossa frente. Tipo... Na nossa frente, eu falei, meu irmão, velho, que doideira, brother. Nossa! Ele caiu, ele caiu no gemidão. Ah, não, não. É vídeo pornô mesmo. É, e aí eu falei, meu irmão. E aí, tipo, eu fiquei muito sem graça, a Mariana mais ainda. E o cara, tipo, continuou lá assistindo o negócio na moral, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu falei, gente, brother. Aí, nesse meio tempo, o Felipe mandou mensagem pro cara que tinha recebido a gente lá em Denpasar. Nosso Couchsurfing lá de Denpasar. Eu falei, meu, a gente tá nessa casa, tá aqui nesse lugar. Mandou uma foto do cara. Aconteceu isso. O Facebook do cara é esse. E, meu, amanhã de manhã eu te mando a mensagem pra dizer se tá tudo bem, não sei o que lá. E, meu, foi... terrível, assim. Aí eu não consegui dormir. Óbvio, ele saiu de lá depois de um tempo, mas ele ainda continuou mexendo no celular durante um bom tempo lá na nossa frente. E aí acho que ele desistiu de tentar levar a gente pra dentro do quarto e a gente acabou ficando na garagem mesmo. Eu não consegui dormir, fiquei a noite inteira meio que acordada. Aí a bicicleta tava meio que na porta da garagem, assim, eu acabei movendo as bicicletas pra os nossos pés. Eu quase dormi abraçada com a bicicleta. É, porque, meu, foi muito estranho. Muito estranho aí, o que aconteceu. Que cara bizarro. Ai, gente, foi horrível. Foi, nossa, nunca, a sensação... Nunca aconteceu nada parecido com isso, com a gente. E aí a gente... Aí, depois daquele dia, eu saí de lá falando pro Felipe que eu nunca mais ia ficar na casa das pessoas que me convidassem, assim, aleatório pra ficar. Mas, assim, depois acabou rolando de boa. Ela acabou esquecendo, deixando pra trás isso aí. Mas foi... Foi um episódio, nossa, assim, bizarro. É, e foi logo no começo da Indonésia, tenso. Assim, então a gente ficou naquela tensão, assim, mas... Não fazia nem uma semana que bizarro. A gente tava lá, e aí a gente acordou no dia seguinte, ele queria que a gente fosse tomar café com ele, eu falei, Felipe, não, chega, vamos embora, vamos pegar as coisas. A gente pegou as coisas correndo. Saiu correndo de lá, praticamente. Saiu... Então essa foi a... Foi uma das histórias, uma né? Uma das 300 histórias. Mas, assim, desse nível aí foi só essa. Desse nível foi essa. Mas teve uma outra... A gente tava em Sumatra. Tava já. Na última pernada de Sumatra. É, finalzinho já. Então, assim, às vezes, quando a gente não tinha onde ficar, a gente pedia pra dormir ou em escola ou em polícia. Já tinha acontecido as duas vezes. E a gente achou que a polícia era mais conveniente pra gente, porque a gente não ficava tão... Tanto respondendo pergunta, falando, não sei o quê. Depois do inquérito que eles faziam com a gente, né? Porque a polícia pede passaporte, pergunta o que você está fazendo lá e não sei o quê. É como se você fosse um ladrão. É, um detento lá. Eles estão fazendo um interrogatório com você. Então eles te perguntam tudo, pede passaporte, te olha dos pés à cabeça, tira a foto do passaporte, aí fica naquele lenga-lenga de pergunta, pergunta, pergunta. Mas você não tem que ficar tirando mil fotos. Não tem que tirar foto, porque criança, as pessoas se sentem intimidadas de ir na delegacia lá pra poder ficar pedindo pra tirar foto com a gente. Então, na primeira delegacia, a gente teve, eles deram um quartinho pra gente, depois de todo o interrogatório, eles falaram, não, aqui tem um quartinho, vocês podem ficar aqui à noite, não tem problema, tinha um banheiro, inclusive, e aí tinha aquelas camas de, como se fosse de área de refugiado, então daquelas... Aquelas macas. Aquelas macas, exatamente. E aí, tipo, duas marcas. A nossa primeira experiência na polícia foi de boa. É porque, assim, só pra falar, né? Porque a gente queria um lugar pra dormir. Porque, assim, às vezes a gente tava no meio do nada e não em tem. Em Sumatra não tem, tem acomodação fácil. A então gente não tinha lugar pra hospedagem, não tinha pra onde pra correr. Pagar. E a gente não queria se acampar e não ficar exposto, assim, né? Dava até pra acampar. Eu já vi gente acampando no meio das plantações o Danilo, de... O Danilo, o Homem Livre... Se eu não me engano, ele acampava em Sumatra. Nas plantações de dendezeiro. Mas a gente preferiu não. E aí a gente chegou nessa... Já na última perna lá, chegando próximo de Dumai, acho que estava 200 km de Dumai, a gente parou na delegacia de polícia e pediu para dormir. E aí o primeiro cara que recebeu a gente, foi ele super solícito, assim, ligou pro chefe da delegacia... Pedir autorização. Tirou foto do passaporte. Tirou foto. Fez as perguntas de sempre. A gente tomou banho, eles tinham cozinha, a gente cozinhou. Foi super de boa, assim, né? É. Aí a gente esperou, a gente esperava sempre a última reza da mesquita pra gente poder dormir. Aí esperou a última reza tocar. E aí esse cara que deixou a gente ficar, eu acho que trocou o turno e ele não tava mais lá. Aí quando a gente foi dormir, a gente falou pro outro policial que tava lá, falou, ah, a gente vai dormir. Aí ele falou, ah, vocês podem dormir aqui nesse quarto, que era bem do lado da mesinha dele, né? Da entrada, recepção, da delegacia. Bem perto da entrada da recepção. Aí ele falou assim, ó, vocês podem dormir aqui, só que não fecha a porta, deixa a porta aberta. A gente falou, ah, tá bom, né? Aí, além da porta aberta, que ele não deixou a gente fechar, uma das janelas, que não era uma janela, era só o vão da janela, não tinha a porta da janela pra poder fechar. Então a gente já tava exposto por um lado e a gente ficou exposto por outro, que era a porta. E aí, pra ajudar, tinha uma televisão que eles estavam assistindo lá, super alto volume. Aí tinha a luz também da recepção, que ficou acesa a noite inteira, que ficava na nossa cara. E a gente, beleza, bom, paciência, a gente tá aqui, não tá pagando nada, os caras estão fazendo um favor pra gente, então não vamos tentar reclamar. Dormir. A gente tem uns tapa-olho que a gente carrega com a gente e vamos tentar dormir. Até então, tudo bem, tava ótimo, né? Então a gente, o barulho da televisão, a gente tentava abstrair na medida do possível. Só que naquele dia aconteceu alguma ocorrência na cidade. E aí quando foi umas 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, começou a rolar um vai e vem de gente, né? E só que os caras falavam indonesiano, a gente não entendia nada. E eles são muito curiosos. E aí o que aconteceu? Só que tem algumas palavras que a gente, depois de muito tempo na Indonésia, começava a entender, que era bule, que significa estrangeiro bicicleta, ou gringo, né? É, ou bule e... Sapeda, que é bicicleta. E aí eu vi eles falando entre si, aí esses gringos aí, ah não, eles estão viajando de bicicleta, foram pra não sei pra onde. E aí o pessoal que ficava passando na porta ficava olhando o tempo inteiro pra gente, e aí dava curiosidade e ficava perguntando pros policiais sobre a gente. Aí chegou um momento que acho que o cara ficou de saco cheio de ficar respondendo pergunta de curioso. Ele acabou encostando a porta. Mas a gente ficou entreaberta. Ficou entreaberta. Ele não acabou fechando, batendo a porta, mas a porta ficou entreaberta ali, né? Aí a gente, putz, pelo menos já melhorou um pouco da luz e vai evitar das pessoas ficarem perguntando o tempo inteiro. Aí beleza, a gente achou que tava maravilha. Daqui a pouco, um cara, eu tô assim, meio com um olho aberto, meu olho fechado. E eu não conseguia dormir por causa do barulho da televisão, que era muito alto, e o movimento de gente falando o tempo inteiro na recepção. E aí, daqui a pouco, um cara abre a porta assim, a porta não estava fechada, né? Ele abre a porta um pouquinho mais e mete a cabeça e fica olhando na porta, pra gente um tempão. E fica encarando assim a gente. E aí eu olho assim pra ele, eu falo assim, que foi? Aí ele, não, pode continuar dormindo aqui, eu só tô olhando. Tipo, o gesto que ele fez, corporal, traduziu isso pra mim. E ele continuou com a cabeça lá dentro. Aí ele ficava olhando. Aí ele saiu. Daqui a pouco ele vem de novo, abre a porta de novo, mexe a cabeça, aí já entra metade do tronco pra dentro da porta. Aí eu falei de novo, meu irmão, o que foi? Em português, o Felipe falava. Que eu... Fome, irmão. E aí o cara, velho, tipo, daqui a pouco ele abre a porta inteira e entra metade do corpo assim e fica só encarando olhando a gente. Do nada. E aí eu falei, meu irmão, que porra é essa? Eu tô num zoológico. É literalmente assim, o sentimento que eu tinha. Aí o lugar, a única aí coisa... Aí tinha a questão da janela também, que tinha o vão da janela, mas não tinha o vidro. Então as pessoas, quando passavam no corredor, paravam na frente da janela e ficavam olhando pra gente. E aí a gente já não conseguia dormir mais, porque a gente sentia toda aquela movimentação de pessoas, eram as pessoas passando no corredor, as pessoas abriam a porta toda hora pra saber quem era aquela pessoa que tava dormindo. Os gringos que estavam ali, né? Pessoas estavam dormindo ali dentro. O policial que estava responsável pelo turno da delegacia não fazia nada, pra ele era como se eu e o Felipe fosse nada. E foi muito desconfortável. A gente já tava assim no limite do limite do limite da Indonésia. A gente não dormiu nada, acordou no outro dia destruído. E aí, ainda por cima, fiquei, tipo, todo mundo, quando a gente falava em Sumatra, a galera sempre falava, ó, cuidado que em Sumatra tem umas gangues, não sei o que lá das quantas. E aí eu falei, pronto, esses caras estão aqui só de olho na gente. e vão esperar a gente pedalar os primeiros 10 km, vão levar a gente embora. O Felipe, né, ficou com medo deles ter colocado, porque assim, a gente deixou os alforjes da frente na bicicleta, é verdade, ficou na parte de isso. fora. Os alforjes de trás a gente levou pra salinha onde a gente dormiu. Então ele tava com medo deles terem colocado alguma coisa dentro do nosso alforje. Colocar droga, e aí, maconha. E na Indonésia a tolerância é zero pra isso. É, se você é pego com droga na Indonésia, você dá pena de morte lá e os caras matam mesmo. Então eu fiquei na nóia, assim, na cabeça, minha irmã, esses caras vão botar droga na minha mochila e a gente tá fudido. Eu entrei numa paranoia, assim, sinistra, não dormia no dia inteiro. Aí, na quando hora eu acordei, saiu, eu abri todos os alforjes ali pra ver se tinha alguma coisa pra poder ir embora, assim, porque eu tava morrendo de medo. E aí que a gente pedalou um pouquinho. 2 km, a gente nem teve condição de pedalar, porque acho a gente não conseguiu. 4 km, 4, 5 km, pegou uma carona e se picou pra carona. Cidade mais próxima que a gente poderia pagar um, pagar hotel, um hotel pra poder descansar, assim. Foi a outra, assim, da Indonésia, casca grossa, assim. Que é, nossa, tem umas dessas, assim, sabe? É muito louco. Mas fora isso, foi maravilha. Mas essas foram as duas, assim, a primeira de Bali aí foi é, a foi primeira de medo. Bali pra dar entrada, né? E a da de Sumatra pra fechar. A de Sumatra eu só passei em raiva mesmo, mas a de Bali eu fiquei com medo. Eu achei que, falei, meu, vai acontecer alguma coisa. É. Geralmente as histórias do final, assim, são aquelas histórias engraçadas. Dessa vez foi histórias de terror, assim, de tensão. De engraçada. Então, o que a gente fala que foi engraçado foi que a gente terminou com o casamento, né? É, e o casamento foi bem legal. E assim, quando vocês assistirem o vídeo da Indonésia, que tá lá no YouTube, vocês vão ver. A gente termina o vídeo exatamente com essa cena do casamento, esse batuque com a bateria que tinha lá. Então foi, a gente fechou com chave de ouro, foi bem legal. Mas antes de chegar no final, teve esses eventos aí. Episódios tenebrosos. Bom, casamento fica pro próximo, mas eu queria agradecer mais uma vez aí o episódio. Valeu, gente. Valeu vocês. Espero que vocês continuem bem aí nas viagens e qualquer hora a gente converse mais um pouco pra seguir nos próximos assuntos. Pode deixar, beleza. Pode deixar. Vamos se falando aí. Aquele abraço. Obrigada, então, pessoal. Um abração pra vocês. Boa continuação de viagem. Obrigada. Beijo. Empresa de equipamentos outdoor que produz redes e acessórios no Brasil, com mão de obra e matéria-prima nacionais, pois acredita que isso possibilita a geração de emprego e renda local. Para saber mais, acesse www.campa.com.br. Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Confira em www.pedarilhos.com.br/loja.